E pronto, eu tenho que agradecer muito e desejar uma continuação das maiores felicidades a esta equipa da UCC, que desde há 3 anos tem movido muito o viver externo do Centro de Saúde. Portanto, o rasgar destas janelas lá para fora, este trabalho que eles têm executado nas escolas, ao nível da intervenção nos cuidados continuados, tudo isso tem sido uma grande mais-valia para o Centro de Saúde. Centro de Saúde grande, com 20 mil habitantes, com muitos problemas de falta de recursos, mas que é nestas pequenas coisas que nos alegram e que nos motivam para continuar o nosso trabalho. Depois, também, como este prémio, que está muito associado à valência de saúde mental, que ultimamente também está a funcionar no Centro de Saúde, e penso que vai ser uma grande mais-valia neste acompanhamento que elas têm, que elas estão a ter do doente mental, principalmente do doente mental grave. Todas as sextas-feiras esta casa é ocupada por montes de gente com problemas desta área, que às vezes até perturbam aqui o funcionamento, mas ao mesmo tempo sabemos que é uma mais-valia importantíssima, porque eram doentes que andavam muito desgarrados, doentes que era difícil serem vigiados, porque a ida à Coimbra era cara, é, como vocês sabem, é cara em termos económicos de transporte. Portanto, os doentes perdiam-se muitas vezes nesta estrada longa, e desde que temos aqui este apoio, as coisas têm sido muito facilitadoras e têm sido um trabalho importante ao nível da saúde mental.